Tá cheio, eu já vi lá fora. Vai chover, não tem porquê ir embora. Pega um vinho, então relaxa e senta aqui na varanda, ver a chuva cair. Não demora pra esquentar o nosso amor. Aproveita que hoje o tempo fechou. Sei que é tarde e tem hora pra voltar, mas pode pôr toda a culpa na chuva. Que caiu, não teve hora pra acabar, e alagaram-se todas as ruas. Vai chover, chuva, chuva, chuva. O céu tá cheio, eu já vi lá fora. Vai chover, não tem porquê ir embora. E vai cair do céu pra nos presentear. Quero sentir de perto a luz do seu olhar. Chegou a nossa vez, tão simples de notar. Tem tudo pra dar certo, só deixa o amor falar. Melhor momento pra nós dois, junto não há. Melhor momento pra nós dois compactuar. Se resolve chover, se não resolve parar. Se nós resolver se ver, se nós resolver suar. Vem pra cá, vem tirar essa roupa molhada. Vem pra cá, vem tirar, se sentir desejada. Pode ir pá no sofá, o cobertor e a gente lá fora agora molhado. Aqui tranquilo e quente, devagar, não há pressa. Você é o que me interessa, devagar, não há pressa. Tirando peça por peça, sem nem juras, promessas. Só olhar pra você, se terminar, começa até o amanhecer. Vamos ver no final, qual o desfecho do filme. Sua atração é fatal na nossa cena do crime. História ardente de nós e baseada em fatos. Coincidência em sexo, velas, taças e pratos. Somos quem? Às 22 no barulho da chuva. Vai e vem, roupa no chão, na mesa, cascos de uva. Vai meu bem, falei com Deus pra você gostar de mim. Igual roteiro, série de temporada sem fim. Vai chover, deixa molhar esse chão. Vai chover, deixa regar o perdão. Aqui ilhado nós tá, a chuva não vai parar. Cada minuto que passa, não passa nossa paixão. Vai chover, vai chover, vai chover.